No final da manhã de sábado, por volta de 11 horas e 20 minutos, uma equipe de socorristas do SIAT foi deslocada do posto São Francisco para o atendimento de uma situação de acidente de trânsito, uma colisão contra anteparo na Avenida Inácio Souto Maior, na Vila Yolanda, no cruzamento quase com a Avenida Felipe Vancher. Aliás, foi saindo da Felipe Vancher que o condutor de um Palio Weekend com placas MAL7676 de Foz do Iguaçu, Lucas Michael de Alvarenga, perdeu o controle do veículo. Depois de cair sobre a grama molhada, ele não teve como evitar o choque contra árvores e por pouco não invadiu uma residência. Foram exatamente os troncos reforçados que impediram o automóvel de atingir uma casa. Além do motorista, estavam outros dois homens no veículo. Lucas Michael Varenga, de 23 anos, foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Tiago Anílio dos Santos, de 25, e Rafael Grinters Ribeiro, de 23, foram examinados e liberados no local. A informação é de que um problema mecânico pode ter causado o acidente. Algumas testemunhas já atribuem a excesso de velocidade, a falta de controle ao fazer o acesso da Avenida Felipe Vancher a Inácio Souto Maior. O fato é que a equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar não teve chances de fazer o registro da ocorrência, pois ainda durante o atendimento, um guincho particular foi chamado para recolher o automóvel enquanto os jovens eram encaminhados ao Hospital Municipal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.